Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua de Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Rádio Jornal, Pernambuco, em primeiro lugar. Veículo 771, 780 kHz. AM, veículo 257, FM, 90,3 MHz. Rádio Jornal, emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Recife, Pernambuco, Brasil. Um ensinamento aí, como é que você age como social democrata na sua empresa? É o caso, seria o caso, inclusive, eu vou fazer entrevista, né? Desempregado dentro desse proprietário de terra que apoia já o nosso sistema. Inclusive, empresas já têm prestação de serviços mais variadas. Então, o que é que diz? Você tem um aberto forte, você é blindado? Não, você vê o meu passado de lutas me leva a essa preservação. Agora, o meu passado de lutas, de vitórias consecutivas, né? Nas eleições, de realizações, de uma vida de correção, de entrega plena, serviço público, eu acho que tudo isso vai ser ajudado. Porque o que o eleitor demonstrou, o eleitor do Recife, demonstrou, e tem demonstrado, aliás, não, em todas as eleições, é que o Recife se nega, quase todas as capitais, cidades de pequeno e médio porte no Brasil, aconteceu isso flagrantemente. E agora, a sua aula eleitoral que você tem. Leite submeteram a essa ditadura que já havia aqui. Você vê cidadezinha lá, pequena, lá na Caparana, ou Timbaúba, ou você vai para a cidade maior, ou a Frane, ou a Correia, ou qualquer cidade, o povo votou de acordo com a sua consciência. Tanto isso é verdade, que muitas pessoas foram para a cola e diziam, eu vou para a cola porque as minhas bases querem. Eu estou indo para a cola porque quero. E cheguei em restaurantes aqui no Recife, com 8, 10, 14 garçons. Às vezes eu perguntava para o pessoal votar em Lula. Mas se eu for candidato a governador, eu voto com você. Agora eu voto em Lula. Por quê? Porque eu quero votar. Eu agora fiz uma análise conscientemente e voto. O outro dizia, eu voto em Polo. Por que você vai votar em Polo? Porque eu acho que é o melhor candidato. O outro seria para o local, assim, não podia ser de outra forma. E o próprio Galo Vasconcelos, que tem que ter, já apoiou o Luiz Maranhão no primeiro turno. Eu acredito que deve ter feito um empenho grande, mas deve ter feito muito comício no Recife, no interior. Esse é o dever de quem apoia o candidato. E o Luiz teve 8 mil votos no Recife. O fato que você fez, então, ele só tem 8 mil votos no Recife, ou ele não quis ajudar, vamos pensar isso. Ronaldo? Prefeito, antes da posse do presidente Fernando do Collor, o senhor chegou a aconselhá-lo a não participar diretamente nas campanhas estaduais do Senhor. Agora o presidente está aí com popularidade lá em cima, né, o plano econômico que ele está propondo ao Congresso, com a aprovação aí de mais de 80% da população, segundo as pesquisas. E a gente já vê aí em todos os estados, praticamente todos os estados do país, as lideranças que o acompanharam na última eleição interessadas em que ele participe do processo eleitoral dos estados, para que os políticos a ele ligados possam conquistar o maior número de governos estaduais. O senhor hoje, que lidera pesquisa aqui em Pernambuco como candidato a governador, o senhor mantém aquela mesma posição do passado, ou acha que o presidente deve? Pessoa, Fortaleza e Palmares. Boa mesmo, é a vida. Quando a vida chega, e nossa, com um gordo grande, grande, gostosa, toda certinha redonda, é de bater mais forte o coração da gente. Boa mesmo, é a vida, viu, amigo? Quando você quiser a melhor companhia, é só pedir a vida que ela vai. Com todo prazer, com todo gosto gostoso, já fica bem. Fica boa, a caça mais gostosa deste mundo. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal, liderança absoluta. Rádio Forte o tempo todo. Chegou o Atacadão trazendo o que ele tem de melhor. Muitas ofertas para alavancar o seu negócio. As melhores marcas e os menores preços para você abastecer o seu comércio ou a sua casa. Só o maior atacadista do Brasil para sempre oferecer a maior variedade que você já viu. E é barato mesmo, porque tem parceiro e tem parceirão. E o Atacadão é parceirão de verdade. Venha e aproveite, porque aqui tem parceria mesmo. Seu parceirão. De segunda a sábado, às 5h45 da manhã, o Escrete de Ouro entra em campo logo cedinho para informar tudo para você. Bola de Primeira. A primeira resenha esportiva de Pernambuco. As notícias do seu time para quem acorda cedo. Bola de Primeira. De segunda a sábado, 5h45 da manhã. Futebol é com o Escrete de Ouro da Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. São 5h38. Brasília. Vamos para Brasília? Ô, rapaz, que saudade de você, meu irmão Mauro de Souza. Boa tarde. Filho Bezerra. Muito boa tarde para você. Boa tarde também ao nosso ouvinte. Tudo bem por aí, amigo? Tudo jóia, tudo tranquilo. Agora esperando você com as novidades aí. Hoje não se fala, aliás, não se fala de outra coisa. Governistas não querem convocar ex-ministros da saúde para depor na CPI da Covid. E por outro lado, já pintaram aqui, Romualdo, eu sei que você sabe tudo aí, cascavilhando as coisas, cavando tudo, que o Planalto está chamando todo mundo para dizer o seguinte: vamos inventar a história aí, vamos criar a pauta dentro do Senado para abafar a CPI da Covid. Enfim, governistas fazendo o trabalho que é o trabalho de governista e oposição de oposição, Romualdo. É, essa CPI, ela é importante porque ela está ressuscitando algumas figuras que estavam meio apagadas no cenário político, como o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Renan Calheiros, que estava na moita, quieto, sem dar entrevista, sem conversar com ninguém, agora torna-se o arauto da moralidade, porque hoje ele bateu boca com governistas dizendo o seguinte: essa CPI não pode se transformar num palanque eleitoral para 2022, mas é tudo que a CPI será. Vai ser um palanque, pode até investigar, e deve investigar, mas evidentemente que ela vai servir de palanque para muitos políticos. E a gente lembra, né, Ciro, ano que vem tem eleição para presidente da República, para deputado e também para senador. Portanto, duas cadeiras, e portanto, é uma oportunidade de alguém botar a cara na vitrine. O debate de hoje era: vota-se a convocação ou votam-se as convocações ou deixa para votar depois? Os governistas queriam votar depois. Por quê? Porque os governistas chegaram com mais de 100 requerimentos. Mais de 100 requerimentos para serem votados. Não, tanto leva mais de uma semana, no mínimo. Já o senador Renan Calheiros, ele trouxe alguns pensados requerimentos que era de convocação dos ex-ministros e foram aprovados Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taife na terça-feira. Na quarta-feira, parte o dia todinho com o general Eduardo Pazuello e na quinta-feira o atual ministro Nelson Taife, mais o presidente da Anvisa. Ou seja, na semana que vem vai ser um quebra-pau, porque hoje já teve quebra-pau, mas foi apenas um esquenta. Semana que vem, como a gente diz na linguagem popular, o bicho pega por aqui, Ciro. É, e o nosso café de hoje? Vamos ouvir. Café e conversa, com Romualdo de Souza. Nós estamos colocando em todas as plataformas do Sistema Jornal do Comércio, a partir de hoje, o segundo episódio do Café e Conversa. São 20 minutos de muita história. Tem imagens, eu fiz a filmagem numa cafeteria aqui em Brasília, mas tem imagens de artistas de Pernambuco, de pessoas que estão no exterior, pessoas que fazem perguntas como: por que a torra do café às vezes sai muito clara? Qual é a diferença da torra clara para a torra escura? Tem uma dica de como você deve preparar o seu café caseiro, como preparar um café coado, e um detalhe importante: a gente narra a história de um grupo de empreendedores de Pernambuco que lançou um método de preparo de café que é tão importante e está fazendo tanto sucesso que já criaram até a Copa Coar, que é esse método pernambucano de preparo de café. Portanto, se o café que chegou no Brasil em 1727, passando justamente pela região de Taquaritinga do Norte, agora mostra que Pernambuco também é pioneiro. Primeiro nesse vídeo, é o primeiro videocast contando a história do mundo maravilhoso do café especial. E depois, nesse videocast, a gente conta a história desses empreendedores pernambucanos, Ciro Bezerra. Bom, Romualdo, obrigado, querido. Um grande abraço para você, felicidades e até amanhã, Romualdo. Tchau. 5h43. Eu estou aqui com o Caruaru, porque o curso da Patrícia Roberto Segura, né, dessa tragédia toda que a gente está vivendo lá em Caruaru, nós temos as informações agora direto de lá com a Rebeca Mendes. Prefiro, a gente volta a falar aqui de Caruaru, diretamente de Caruaru, em frente ao cemitério Dom Bosco, no bairro Maurício de Natal. Acaba de chegar um cortejo, né, que tinha parado na casa da Patrícia, mas chegou diretamente aqui para o cemitério Dom Bosco. Justamente porque não podia se demorar, né, esse processo aí de enterro da Patrícia já deveria ter acontecido e por conta da necrópsia acabou sendo adiado. Muito choro, muitas pessoas, né, que vieram prestar as últimas homenagens para amigos, familiares, pessoas que trabalhavam com a Patrícia, e as pessoas estão sem acreditar, essa é a palavra, viu? O pai está bastante abalado, a mãe, a avó, todo mundo é em estado de choque, essa é a palavra para a família da Patrícia Roberto de 22 anos. O enterro deve acontecer daqui a pouquinho, o corpo acaba de chegar, o cortejo acaba de chegar aqui ao cemitério Dom Bosco, aqui na cidade de Caruaru. Já está anoitecendo por aqui e olha, a rua está tomada por gente, tem muita gente aqui. Claro, a gente está orientando, o pessoal está se orientando pelo uso de máscara, distanciamento, para que, né, justamente nesse momento de medidas restritivas, a gente possa controlar, todo mundo possa controlar isso aqui. Mas realmente tem muita gente, bastante gente. Muitas motos acompanhando, muitos carros. As pessoas aqui estão realmente, olha só, acaba de acontecer aí uma salva de palmas, porque o carro da funerária acaba de entrar no cemitério. Muita gente que faz presença aqui no cemitério Dom Bosco, aqui em Caruaru. O cemitério só permitiu que apenas a família pudesse entrar para participar do sepultamento lá dentro. Os amigos permanecem, os outros familiares permanecem aqui na porta, justamente porque infelizmente não vão poder acompanhar. Os pais estão desolados, os pais não acreditam que isso esteja acontecendo. É uma cena triste, é uma cena chocante. Tudo é muito inesperado, essa é a palavra, Ciro, tudo muito inesperado. Infelizmente, essa notícia que chegou a essa família, trazendo, né, para essa família muita dor, muito desespero, viu, Ciro? Então é isso, a gente segue acompanhando a gente, Caruaru. Obrigado, Roberto, muito triste a gente receber detalhes, já já, 7h20 no programa Povo na TV. 5h45. Esporte. Oferecimento. Pitú Cola. Armazém Coral. Nova loja online. Acesse www.armazemcoral.com.br. Igor Moura, boa tarde. Valeu, boa tarde, um forte abraço para você e para o amigo ligado aqui na Rádio Jornal. E depois da vitória importantíssima de ontem, 3-2 para cima do Retrô na Arena de Pernambuco, o elenco tricolor se reapresentou hoje à tarde nas Repúblicas Independentes do Arruda. A vitória de ontem encerrou uma sequência negativa de 5 partidas consecutivas. Sem vitória para o Santa Cruz e hoje, claro, um clima de muito mais paz, um clima muito mais leve para o início oficial do trabalho do novo técnico Bolívar, que já comandou seu primeiro treino comandando a comissão técnica Coral. França, atacante contratado junto ao São José de Porto Alegre, já está regularizado. Héctor Bustamante, Everton Dias e Breno Calixto já tiveram nome no BID como rescindidos com seus antigos clubes. Portanto, ainda hoje, o Santa deve ter essas regularizações no mais tardar amanhã. O tricolor, que ainda busca resolver a situação com o atacante Adriano Michael Jackson, junto a Jacuipense, através do seu novo executivo de futebol, Fabiano Melo, para que o atleta também se junte ao elenco do técnico Bolívar. São as últimas do tricolor classificado para as quartas do Pernambucano, para a Rádio Jornal, Rádio Notícias. Informação agora com Antônio Gabriel. Boa tarde para você, querido. Abraço para você, para quem está ligado aqui no Balanço de Notícias do Esporte Clube do Recife, que trabalhou hoje à tarde no CT José de Andrade Médicos em Paraty de Paulista, visando o jogo de domingo contra a equipe Náutico, clássico dos clássicos, pela última rodada da primeira fase do campeonato pernambucano. O boletim informativo diário vivo da CBS foi bastante agitado para o Leão na tarde de hoje, confirmando também a saída de um atleta que foi contratado na temporada passada, bastante utilizado pelo Jair Ventura, mas que perdeu espaço no começo de ano e desde a chegada do Humberto Lousa na semana passada. O Dalbert está deixando o Ademar da Costa cargar. O Sport também tem dúvidas em relação ao meio campo e também em relação ao Thiago Neves, meio que pode ficar de fora do clássico contra o Anjo. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto aqui na Rádio Jornal, Rádio Notícias. Lívia Fonseca, boa tarde. Oi, Tio, uma ótima tarde para você e para todos os ouvintes que estão ligados e também conectados, né, com a gente aqui no Balanço de Notícias. Hoje o elenco Alvirrubro realizou mais um treino. Um trabalho tático realizado pelo técnico Hélio dos Anjos com todos os jogadores, já avisando, claro, o clássico dos clássicos, que acontece domingo diante do esporte, às 16h, na Ilha do Recife. Para esse duelo, Hélio dos Anjos conta com o retorno de peças importantes, como o meia Jean Carlos, que ficou de fora da última partida contra o Afogados, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Mas, por outro lado, vive um dilema. Tem 6 atletas pendurados com terceiro amarelo, sendo 4 deles titulares. Lembrando que o Náutico entra tranquilo demais para esse clássico dos clássicos, já está classificado para a semifinal do Pernambucano em primeiro lugar e de quebra com o melhor ataque da competição. Todas as informações sobre o NAUTMCO eu trago daqui a pouquinho, viu, Ciro? Com bola rolando. Beleza, Lívia, 550. Rádio Jornal, liderança absoluta. Rádio Forte o tempo todo. Renovada, mãe feliz é no Armazém Coral. Aproveite os preços imbatíveis para presentear e deixar a casa do jeito que toda mãe sonha. Janela de alumínio, 2 folhas, vidro canelado, alusive, R$159. Porta de alumínio, balcão branca, 4 folhas, vidro marinho, alusive, R$949. Tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões e com entrega grátis. Compre também pelo site armazemcoral.com.br e receba em casa. Armazém Coral, economia perto de você. Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal. Se você é proprietário de um Celta ou Classic, não dirija mais o seu carro, exceto para efetuar recall. Identificamos um defeito nos airbags da marca atacada que pode causar danos físicos graves e até fatais. Por isso, acesse o site chevrolet.com.br e agende para fazer a troca. Ganhar R$500 em abastecimento no APC Sobot e concorrer a até 6 anos. O serviço é gratuito, leva menos de uma hora e é fundamental para salvar vidas. Autorização CECAP número 04012270/2021. No trânsito, sua responsabilidade favorita. Garça apresenta todo dia o dia que Caixa Tem com Leonardo. É, quer receber o seu salário? Receba pela sua conta digital no Caixa Tem. É fácil, é de graça. Não tem por que andar com dinheiro por aí, moço. E é muito mais seguro. Aproveite, Caixa, o banco de todos os brasileiros. O blog do torcedor no ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite. E de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante, Marcos Leandro tem vários gravados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta o seu podcast. Agora 5h53. Balanço de notícias. Com Ciro de Guerra. Momento econômico. Castilho, essa semana. Boa tarde, tudo bem, Castilho? Boa tarde, Ciro de Guerra. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Perdemos pessoas queridas, até anunciar a morte do Carlos da Silva essa semana. E a gente perdeu muito, a gente perdeu muita gente querida, muita gente que a gente conhece também. Verdade. Nesse caso, de tantos meses que foram-se embora aí com a gente, embora com a pandemia. Mas antes disso, da pandemia, morreu de causas naturais. E eu sei que ele estava lembrando dele hoje, agora falando com o Vídeo Fundal aqui, Edvaldo Moraes. Você vai conhecer Edvaldo Moraes? Grande figura, chamado Peão. Peão, é. A gente trabalhou com ele aí na rádio, eu era estagiário do Oral Brasil. E na campanha de na década de 70, não sei, foi que ele veio a Antônio Carido, foi no meu avô, ele estava na rádio e ele era uma figura muito interessante. Edvaldo tem uma coisa que ele criou em tudo, que eu acho o melhor criou do mercado imobiliário. Uma empresa chamada, não sei o nome do nome, Ponto de Terra, há muito tempo que deixaram de fabricar. Boa lembrança dele. Estou vendo aqui, Castilho, que a Bolsa de Valores do Brasil sustenta ser muito apoiada nas bolsas dos Estados Unidos. Sim. O dólar caiu mais um pouco. Reflexo do discurso do Biden ontem? Eu acho que sim. O discurso do presidente foi muito bem recebido, né? Ele falou de muitas coisas, mas ele disse que os Estados Unidos precisam ser uma nação líder. Tem que ser lido. E uma coisa interessante, ele disse que antigamente você podia pensar na educação em 12 anos. As novas tecnologias tiveram a necessidade de que você comece a pensar em educação em 4 anos. E Brasília é o que é porque investir em educação. A gente tem que investir mais, nós somos da nossa vida. Isso é bem interessante. Essa aposta no futuro vai encontrar essa semana, às 15 da manhã, as bolsas do mundo inteiro. E hoje a bolsa que não viu muito bem, mas ficou uma vida aí. O índice dela, ela está caindo um pouquinho, mas é 0,8%. Então ela está montando 71 pontos. O problema é que hoje a gente está falando de bastante de moda e como cenário de uma perspectiva de melhorar isso, né? Esse é o problema. É verdade. Olha, o BNDES, ano passado, avalizou aí, né, empréstimos para mais de 100 mil empresas. E agora está adiando essa cobrança. É isso, Castilho? É verdade. É o seguinte, além desses programas que o governo se responsabilizou, né, para ser o fiador, né, que ajudou muito, né, especialmente a partir de agosto, o BNDES também emprestou mais ou menos mais de 100 mil empresas, né, e faturou até 4,8 milhões por ano. E aí, essas empresas estão com dificuldade, né? Então, o mês passado já tinha havido uma inadimplência forte, né? Então, o que é que eu posso estar fazendo? Olha, vamos dar mais um tempo, né? Vai suspender, poderá ser acompanhado de prorrogação do financiamento em até 18 meses. E ajuda, porque na verdade é o seguinte, você não só demorou 4 meses para fazer um programa de empréstimo, como você não ajudou as outras que estavam pagando. Então, acho que fizeram empréstimo, imaginando que agora em abril, em maio, a vida estava normal, começava vendendo, estava produzindo. Isso não aconteceu. Então, o banco, que é o banco do governo, disse: olha, vou dar um tempo aí, vamos conversar, e que a suspensão das prestações pode ser negociada diretamente com a agente financeiro que lhe garante. Agora, e o Dia das Mães? Aí vai ser bom. Olhe pelo que a gente está vendo aqui no noticiário. A Confederação Nacional do Comércio estima que esse ano ela vai vender bem. Né? Normalmente já vende. Né? Mesmo ano passado, que foi uma queda muito dura, as pessoas compraram pela internet e presentearam as mães. Esse ano, como você tem shopping aberto, tem comércio de rua aberto. Então, essa semana e na próxima semana, a expectativa de que venda bem. O ICMC está falando o seguinte, de venda de 12 bilhões, né? Isso aí é basicamente perfume, roupa de gente. Perfumes, a perfume não, presentes é para pessoal. Não tem essa história de comprar televisão, fogão, geladeira, não. É dia das mães, eu não posso ter comprar, por exemplo, para sua mãe, pessoal. Então, isso vai dar uma venda muito boa em alguns segmentos. Assim, a gente está apostando muito nisso. Tomara que dê certo. Eu não sou mãe, sou pai, e atenção, pai eu gosto de livros e gosto de biografias, ok? É verdade, eu também gosto muito de biografias. Eu tenho algumas linhas de leitura. Eu gosto de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Gosto de ler sobre biografia, né? E gosto também de ler clássicos, a gente lê. É para de vez em quando, para que a gente fique todo que ler as leituras. Então, algumas coisas de história a gente tem que ler. Eu gosto muito de história. Meu caro Fernando Castilho, está aqui todo mundo de olho em mim, só porque eu já dei a indireta do livro. Um abraço para tudo. É verdade, aí é mais fácil, né? Eu tenho um amigo que diz o seguinte, que a mãe dele diz assim, continua uma semana do dia das mães, ela fica assim, rapaz, eu não sei como é que tem filho que dá a geladeira, televisão, fogão pra mãe, né? Mãe gosta mesmo de ganhar. Aí ela fala o nome, dá o nome do produto, só falta dizer o código de barra. Aí ela sai de ver isso pelo fogão. Então fica muito mais fácil para acertar o presente. Tem filho no aniversário, um novo aniversário, eu faço isso, o pessoal fica preocupado com o aniversário. É bem tanto. Tem que ser só para a saúde, por exemplo. Continuo com o meu porquinho aqui, prefiro. Minha calça 42, minha camisa número 3. Tchau, Castilho! Vamos embora, 559. Rádio Jornal, a notícia agora. Alessandra Torres. Petrolina teve saldo positivo na geração de empregos no mês de março. A cidade abriu 3.348 postos de trabalho no estado.